começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia são as casas espíritas. Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer de agradecer também a Tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso irmão e amigo André Luiz Vilar, da cidade de Itapira. Nós vamos começar aqui a conversar sobre as três revelações, que foi uma das palestras que ele fez durante essa vinda dele aqui nesse final de semana para a nossa região. E podemos falar sobre outras coisas também, que o André, ele é responsável pela TV Web A Caminho da Luz, lá de Itapira, né, que transmite programas excelentes, ele e o Sérgio Vilar, que é o pai do André também. O André também tem programa na TV Mundo Maior, e está nesse ramo de comunicação já, embora seja jovem, mas há muito tempo, e também na doutrina espírita. Então tem muita coisa interessante para falar conosco aqui hoje. Ligue para nós então para conversar com o André, 3941-9750, então 3942-9750, e nas redes sociais também, que o nosso amigo Rodrigo vai falar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente ao vivo na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, pois esse programa será retransmitido também durante a semana. E todas as terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã, esse programa será retransmitido, sempre o último domingo. Então, quem perdeu esse programa, é só baixar o nosso aplicativo aí do Vivência Espírita no Android ou escutar pelo nosso site, vivenciaespirita.com.br/rádio, e ouvir a reprise desse programa. Também temos bastante músicas e outros programas como Curas Espirituais, basta entrar aí e prestigiar essa nossa rádio que a gente lançou. E também, quem quiser ligar pra gente para participar do programa, no número que o Jorge acabou de falar, a gente vai definir a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear dois livros no final desse programa. Serão três DVDs também lá da Web Rádio Caminho da Luz, que é um trabalho que o André faz lá em Itapira, e a gente vai sortear esses três DVDs para vocês hoje. Então ligue e participe com a gente no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Também temos o WhatsApp, então quem quiser participar do nosso WhatsApp, a gente vai lendo aqui as participações, a gente tem um grupo, é só pedir para participar. Então adicione aí o número 12-981-11-0474, aí a gente adiciona aqui no grupo. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube Live, então quem quiser participar ou ver a gente, assistir a gente aqui ao vivo, basta entrar no nosso canal do YouTube e se inscrever. E a gente também criou o Instagram do Vivência Espírita, então mais uma novidade hoje. Então quem quiser seguir a gente no Instagram, basta procurar lá Vivência Espírita e ver, a gente vai postando as fotos. Ontem a gente já postou a foto do André lá na palestra, lá no Centro Espírita Peregrinos do Caminho. E também a gente vai postando aqui as fotos do programa para vocês participarem. Basta adicionar aí Vivência Espírita. Então vamos iniciar com a prece de abertura com o Edson Figueiredo. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo, e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje. Pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários, a harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco, através da nossa vontade, de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. É as três revelações. E nós estamos aqui com André Luiz Vilar, da cidade de Itapira. É trabalhador do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É diretor da TV Web Caminho da Luz. E tem programa na TV Mundo Maior das Casas André Luiz. Bom dia, André Luiz Vilar. Bom dia, querido Rui. Bom dia ao nosso Jorge, Rodrigo, ao Helder, aos amigos que nos acompanham através do programa Vivência Espírita. É uma nobre alegria estarmos aqui. Ontem conversávamos com o Jorge, a quarta vez, né, Jorge? Primeiro estávamos só eu e o Rui, lembra, Rui? Depois, então, muito, muito gratificante, uma alegria muito grande. E nós fomos lá em levar você até Itapira. Foi. Eu vim nessa ocasião, eu tinha vindo de ônibus. Você e o seu neto nos deixaram lá. É, lá na cidade do Menotti Del Pique, né? Sim, sim. O jogador Bellini. E tinha também um deputado lá, né? O que foi caçado agora? O Barros Munhoz. Barros Munhoz foi caçado, né? É. Agora, não sei se em definitivo, porque eu também não estou acompanhando detidamente, eu sei que estava temporário. Já foi. Mas é uma cidade muito boa, uma cidade bem menor do que São José, 80 mil habitantes apenas, mas uma cidade bem organizada, bem estruturada. E na beira do rio Mogi Guaçu. É como o Leme lá, que até os postes são espíritas? Não, lá nós temos como era, né, Leme? 9 casas espíritas. mas já o movimento lá na década de 60, 70, oriundo do Sanatório Espírita Américo Bairral, tinha uma frequência muito maior do que tem hoje. Então, o movimento espírita, para você ter uma ideia, na década de 60, no auditório deles que cabe 1.000 pessoas, era numa palestra pública e ia 1.000 pessoas. Hoje, para você colocar 100, 120, 200 pessoas, é difícil. É, e tem um bairral que é famoso, né? Que era, ainda continua sendo... É de fundação espírita. Eu não participo de lá, mas parece que um dia por semana eles abrem para o passe. Os doentes, os assistidos que querem tomar o passe. É. Mas como a lei, nada obrigatório, vai as pessoas que querem. E aquela região é muito bonita, né? Muito perto de Poços de Caldas, São João da Boa Vista... Perto da minha cidade. Águas de Lindóia, Lindóia. Itapira mesmo não é uma cidade turística. Não. Agora, no raio de 100 quilômetros, você tem Poços de Caldas, que é Minas, Serra Negra, já é São Paulo, Lindóia, Águas de Lindóia, Amparo. Itapira mesmo não tem nada que atraia o público para visitar, não tem ponto. Mas o Rio Paraíba, o Rio Mogi Guaçu passa Itapira. Passa por lá também. Era muito bom de peixe, né? Agora acabaram com o peixe lá do Rio. O homem abusa também, né? É. Bom, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje, que é as três revelações. O que que significa revelação, André? Quando nós preparamos este tema de palestra, nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec nos deixa mencionado que nós passamos por três grandes momentos espirituais, Moisés... O advento de Jesus e o advento do Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Então, baseado nisto, nós fomos procurar fatos históricos, apesar que Moisés, o que tem mais dele é o que está no Velho Testamento. Porém, nós fomos procurar informações, fomos no livro A Caminho da Luz, procuramos artigos, material. Jesus, nós temos um material muito farto em relação aos seus últimos 3 anos de apostolado. E o Espiritismo é um manancial que dia após dia vem crescendo com novos livros, vem se enriquecendo com novos companheiros. Então o Espiritismo vem crescendo a cada dia. Com as novas revelações que estão acontecendo. Né? É interessante. Mas então, Moisés, ele foi justamente aquele que trouxe para nós as leis morais da época, né? Há quase 4.000 anos atrás. Ele trouxe as leis morais baseadas nos 10 mandamentos, tem a novela da Record, filme americano, filme brasileiro dos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos foi a primeira revelação de como nós deveríamos agir, né? Foi. Segundo o livro A Caminho da Luz, Moisés foi um grande cooperador. Apesar dele ser um homem muito rude, porque naquela época ele lidava com companheiros que não tinha moralidade nenhuma. Sim. E ele trouxe para todos nós duas leis, a lei civil, do olho por olho, dente por dente, e a lei divina, que é a tábua da salvação, os 10 mandamentos. É interessante que no programa Pinga Fogo, o Chico revela, por exemplo, que os 10 mandamentos foi a primeira escrita direta que nós tivemos contato. É. Porque Moisés não tinha condições de trazer ensinamentos tão puros. Ele era um extraordinário médium, doou o ectoplasma, doou a energia necessária, e Jesus, manipulando aquela energia, gravou os 10 mandamentos e é o primeiro contato que nós temos com o monoteísmo. É. A crença no único Deus. Até então, cultuávamos inúmeros deuses. Por isso que foi muito mal interpretado. É, principalmente daquela época, a Grécia, o Egito, que eram vizinhos ali de Israel, né? Era muito comum ter... E depois vieram os romanos também com vários deuses, mais futuramente na época de Jesus, né? Então ali era uma mistura. É. Naquela região era uma mistura de conhecimento que Moisés veio trazer o Deus único. Ou seja, já estava preparando o caminho, né? É. O caminho lá para lá frente vem Jesus, né? É. Foi toda uma preparação. E antes dele, de Moisés, veio também outros mensageiros, companheiros. Tudo para preparar, só que eles tinham que ser muito duros, porque o povo vivia sob a égide do olho por olho. Bater, eu tenho o direito também de bater. Não, inclusive a gente vê os 10 mandamentos, parece que é simples, né? Mas você vê na Deuteronômio, onde fala das leis, Ali era complicado, viu, Rodrigo? Lá tinha esse negócio de ter filho rebelde aí, era para colocar para rua, se for preciso matar, né? Era diferente de Jesus. Por isso tem as diferenças, né, André? Totalmente. Sim, Moisés também trouxe um senso novo de justiça também, né? Não ainda a justiça sublime que Jesus veio trazer, questão da misericórdia, do perdão, né? Ou até da ação e reação, que é pela espada que você mata, pela espada que será, né, será morto. Depois é legal explicar isso também. Mas trouxe ainda um senso ainda de justiça divina, né, dentro da consciência que aquele povo tinha naquela época, né? Sim, e no livro A Caminho da Luz, nós vemos que Moisés foi um grande cooperador. Mesmo com toda essa rigidez, mesmo tendo que mostrar muitas vezes um coração duro, a Bíblia narra que ele foi dos varões que passou na terra o mais dócil. Nós imaginamos os demais como é que não foram. Não, mas ele também era rebelde, né? Porque ele custou para aceitar a missão de ser o desbravador, né? De ser aquele que teria a missão de libertar o povo judeu dos egípcios, né? Então não foi fácil. Não. E não é fácil, né, Jorge? Você andar 40 anos no deserto com aquele povo todo, né? É, diz que ele só conseguiu andar, que eles ficaram 40 anos perdidos no deserto porque era homem, porque se fosse mulher tinha perguntado e tinha achado antes o caminho. A terra prometida. Terra prometida, diz que só ficaram 40 anos porque era um homem que estava ali. As mulheres dizem, se fosse mulher tinha achado no outro dia, porque perguntava, porque o homem não pergunta o caminho para ninguém, você já viu ou não? É orgulhoso, né? E nós notamos que se para nós hoje realizarmos uma atividade no bem, mesmo com todo este aparato, mesmo com toda esta ajuda espiritual, ajuda de encarnados, é difícil. Nós imaginamos há 4 mil anos atrás quase a dureza, não é? As dificuldades. Não, e teve uma hora que o povo judeu estava querendo até voltar para o Egito, porque estava achando que era melhor ser escravo do que ficar andando no deserto lá, né? Então foi uma luta terrível de Moisés. E nós poderíamos classificá-lo como missionário também, por esse trabalho que ele foi, apesar de todos os desvios que ele tinha, que ele portava. Nós podemos dizer que aí ele foi o primeiro grande missionário divino a falar da mensagem de Deus. Do prenunciando a vinda de Jesus, preparando o terreno. E nós vemos que realmente ele trazendo essa ideia do único Deus, do senso de justiça, do senso de igualdade, que o próximo é o irmão, que devemos amar nosso pai, nossa mãe, que não devemos querer o que o nosso próximo tem, não devemos matar. É um princípio fundamental da lei deixada por Jesus na sua época. É. Mas, e das três revelações, qual que você acha mais importante? Nós devemos analisar o contexto. Depende, né? O momento, né? Do momento. Da época, né? Por exemplo, se nós falarmos que a terceira revelação é a mais importante, porque nós somos espíritas, nós estamos errando, porque na realidade a terceira revelação jamais ela seria enquadrada quando foi realizada a primeira, né? Porque não dá para você fazer algo fora do tempo, né? Você não conseguiria implantar uma terceira revelação lá quando Moisés chegou, de jeito nenhum. Então, para aquela época, melhor foi a primeira revelação, que foi o que Moisés trouxe. Não dava para você trazer Jesus na época de Moisés, porque senão atrapalharia tudo também. O povo não está preparado. A gente sabe que nós nos preparamos para receber outras revelações. E quando nós estivermos preparados para receber algo muito mais que a doutrina espírita, com certeza vai ser mais importante também. Mas tudo depende de nós, né? Tudo depende do ser humano. Mas, André, o que você pensa de mais marcante, então, nessa primeira revelação de Moisés? Mais marcante? Mais marcante, assim, no contexto mesmo, o que foi importante para o ser humano nessa época? Como pra você mim, falou ontem lá, né? O mais importante foi a espiritualidade superior ter resguardado os 10 mandamentos e passaram 4 mil anos, nós temos ele até hoje. Uhum. A lei de Talião foi uma lei que serviu naquela época, que hoje já caiu em desuso. Hoje a lei do olho por olho, dente por dente, é totalmente ultrapassada agora. Passaram-se 4 mil anos e nós temos até hoje. Mas será que passou mesmo? Porque a gente vê que os bandidos... É, infelizmente, ainda há resquício no coração do homem. É. Verdade. É. Verdade. A gente vê na sociedade, nós vemos em tudo que ainda maldade, aquele senso de tirar proveito, a lei do menor esforço ainda... Depois de tantos mil anos, ainda prevalece. É, agora, mesmo de manhã, eu estava lendo a revista Veja, viu? É, o pessoal foi assaltar um motorista lá no Rio de Janeiro, ele saiu. Quando os bandidos viram que o revólver dele era um revólver da polícia, mataram, né? Quer dizer, executaram só porque ele era policial. E lá no Rio de Janeiro, o que tem morrido de policial lá não é brincadeira, simplesmente por ser policial. Então, é aquela famosa lei do talhão ainda existe. No nosso meio ainda, né, Jorge? Um resquício, né? Um resquício animal, né? Vamos dizer assim, o instinto animal ainda ressurge, né? Mesmo com Jesus, né, trazendo a segunda revelação, né? E ainda trazendo a lei do amor, a lei do perdão, ainda existe, né? Não tem jeito. É verdade. Por isso que no livro Roteiro, o Emmanuel fala para nós que tem de 25 a 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados e que iria permanecer na Terra apenas um quarto. Há três quartos não se esforçando para que permanecer não teria espaço, porque o mundo tem que transformar. Já passaram 2 mil anos que nós estamos com a lei de amor. Não podemos alegar que não temos tempo, que não tivemos oportunidades, então nós estamos no limiar de uma nova era. De uma era em que o espírito falará mais alto que a matéria. Não é o que nós vemos hoje. Hoje nós vemos ainda a bandidagem, a criminalidade, em todos os setores falando mais alto. Mas amanhã, no mundo já regenerador, no amanhã nós podemos dizer, em prazo de alguns anos, em prazo de alguns séculos, o coração do homem mudará. Voltaremos às origens e veremos um Jesus amigo, e não esse Jesus em que muitos companheiros apenas vê, o adora, mas na hora do dia a dia não traz para a sua vida. Não traz para a sua realidade, não traz para o seu casamento, não traz para o seu trabalho, tratando a todos por igual. Nós ainda temos aquela ideologia de que o meu Deus é melhor do que o seu Deus, a minha religião é melhor do que a tua religião, sendo que todas são abençoadas, o Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. E os espíritos bons cooperam em todos os locais em que pregam a mensagem divina, que a intenção é boa, não apenas no centro espírita. Tivemos a oportunidade, por exemplo, nesse ciclo de palestra, de conhecermos uma tenda de Umbanda, Mãe Maria, com um trabalho fascinante, um trabalho que nos empolgou, um trabalho que mostrou para nós uma realidade que nós não conhecíamos. Então nós vemos que a espiritualidade, que trabalha para o bem, trabalha em todos os lugares, que tem pessoas bem intencionadas, companheiros que querem trabalhar, que querem cooperar, não apenas dentro do espiritismo, em todos os locais. Levar o evangelho, né? Levar o evangelho para todos também. Então, o nosso Helder aqui trabalha lá há 30 anos também. O Helder nos ensina muito a respeito da Umbanda, porque eu não tenho vergonha de dizer que, em termos da Umbanda, eu sou ignorante. Ignorante é uma pessoa que ignora algo. Em termos de Umbanda, eu sou um companheiro que estou aprendendo com conversas que tive com ele, com o próprio Jorge, com a Ivanilde, uma médium extraordinária. Então, a gente aprende. Agora, a gente tem que estar aberto a aprender. Se a gente fechar, já sabe tudo, né? Eu, por exemplo, equivocava, e não tenho medo de, e não tenho vergonha de falar, eu equivocava ao dizer, por exemplo, há anos atrás, que a Umbanda era uma religião afrodescendente, que veio da África. Eu aprendi, há pouco tempo atrás, com os amigos aqui de São José, que a Umbanda é daqui do Brasil, talvez é a única que é nascida aqui no Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro. Exato. Não é nem na Bahia. Entendeu? É a única que nasceu, porque o espiritismo é da França, sim. O catolicismo já nasceu há milênios, o protestantismo veio com Martim Lutero, Calvino, na França, então... É dos americanos também, né? Exato, então nós vamos aprendendo diariamente. Diariamente nós temos muito que aprender, muito que conhecer. E todas elas pregam o amor... Prega o respeito, a paz, prega a moral, né? A paz. E hoje é o centro, vamos dizer assim, que mais doa evangelho segundo o Espiritismo. É. Então todas as pessoas que vão a primeira vez lá recebem um evangelho curso, segundo o Espiritismo. Tem a prática todo um bandista e tem o curso espírita, né? É. Então isso é interessantíssimo. Mas, Jorge, nós temos que mandar um abraço para a Olegna, que ela é de Campinas, está morando em Campinas, mas essa semana ela está aqui em São José dos Campos. E ela é nossa ouvinte assídua através do celular, viu? Isso, e ela que sempre era ouvinte do nosso programa, né? Ela sempre foi ouvinte do nosso programa, né? Filha do Valdomiro Moreira. Isso, exatamente. E tem um programa aqui na rádio, né? Aham. Uhum. Alegra, um bom dia e continua nos prestigiando. Uhum. Aí, Jorge, nós temos que mandar um abraço para Márcia, que fez aniversário a semana passada, e eu acabei não anotando da Márcia, que é a esposa do Serginho, que está sempre conosco aqui, viu? Então, manda um abraço lá para a Márcia, que eu estou mandando, viu, Jorge? Manda você, manda o Rodrigo, um abraço para a Márcia, que ela está aguardando o nosso abraço. E um grande abraço para a Márcia, viu? E obrigado por deixar o Serginho vir aqui de vez em quando ajudar a gente, né? Que é ela que manda lá, né? Brincadeira, Márcia, tudo de bom para você. Você conhece aquela piada lá da... Os homens queriam saber se as mulheres mandam mais, se as mulheres mandam mesmo, ou era mentira, né? Então fizeram aquela... Bom, vamos fazer. Quem a mulher manda, fica nessa fila aqui, né? Então ficou aquele monte de gente, e na fila onde a mulher não mandava, ficou um só. Aí o cara, tá vendo? Esse senhor aí que é... Esse é homem de verdade, coisa e tal. Aí chegou a perder e falou, me diga uma coisa, por que você tá aqui? Se a maioria das mulheres manda, tá do outro lado e você tá aqui. Fala, não sei, minha mulher mandou eu ficar aqui. Mas vamos lá. Vamos falar aqui a pergunta para sorteio dos três DVDs, né, da TV Caminho da Luz. Então a pergunta é: a relação espírita é suficiente para orientar. Perdão. A revelação espírita é suficiente para orientar a humanidade na atualidade? Então deixa aí a sua pergunta, quer dizer, sua resposta, sua participação, interaja com a gente e a gente vai sortear os três DVDs, né? Um é As Três Revelações, o outro DVD sobre a oração de São Francisco, uma interpretação espírita, e o outro é de Pergunta e Respostas à Prosa e Verso, que é de Chico também. Então eles fazem um trabalho, palestra do expositor espírita André Luiz Chiarini. Então é tudo aqui do André, são todas as palestras Chiarini do André. Chiarini ou Chiarini? Para escrever, o Chiarini devido ao CHI. Pronúncia é Chiarini, mas nós... É Chiarini. É italiano, tá bom? É italiano. Não. O Chiarini é e o Vilar é espanhol. Então tá certo. Então o Vilar não é Vilar, é Villar. É. Ou Vichar. Aqui no Brasil... Você tem que falar italiano, tem que falar espanhol também, certo? Tem o Vilar, espanhol e italiano aí no meio. Legal. E então a pergunta é: a revelação espírita é suficiente para orientar a humanidade na atualidade? Então ligue para nós aí no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 e participe com a gente. Vamos então para... Vamos para o nosso intervalo comercial. Colocar a música aqui, Jesus... É o título da música, Grupo Castelano, CD Terapia do Abraço. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Criança já demonstrava ter a sapiência dos mestres e reis. Seus feitos atraíam multidões, sua fama logo se espalhou. Ensinou que a felicidade e o amor e a caridade estão presentes em cada coração. Jesus. princípio, meio e fim. Me descobrir mudou a minha vida. Jesus, todos os teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir, pra construirmos um mundo melhor. Jesus, tua palavra é alimento pra mim. Tu és princípio, meio e fim. Te descobrir mudou a minha vida. Pra viver encarnado entre nós, ainda criança já demonstrava ter a sapiência dos mestres e reis. Seus feitos atraíam multidões, sua fama logo se espalhou. Ensinou que a felicidade, o amor e a estão presentes em cada coração. Jesus, todos os teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir, pra construirmos um mundo melhor. Jesus, tua palavra é alimento pra mim. Tu és princípio, meio e fim. Te descobrir mudou a minha vida. Jesus, todos os teus passos quero sempre seguir. As tuas leis devemos todos cumprir, pra construirmos um mundo melhor. Tua palavra é alimento pra mim. Tu és princípio, meio e fim. Te descobrir mudou a minha vida. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o André Luiz Vilar, da cidade de Itapira, perto de Campinas, na região de Campinas, e trabalhador do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, também diretor da TV Web Caminho da Luz, e tem programa na TV Mundo Maior das Casas de André Luiz. E nós estamos falando hoje sobre as três revelações que são apresentadas aqui pelo nosso querido amigo André Luiz Vilar. Rui. Temos participações aqui no WhatsApp. O Antônio Bessa, nosso amigo lá de Campinas, que participa com a gente também, é colaborador aí, tarefeiro do nosso site também, e do programa de curas e cirurgias espirituais. Ele manda: bom dia a todos, estou de férias em Araruama, Rio de Janeiro, passando uns dias com a minha filha, mas ligado no programa. Legal, Antônio, obrigado pela participação aqui. Aí a minha mãe, Maria Ângela, entrou aqui, pedindo forças e energia aos seus pais, que hoje, 10 ou 7, completam 34 anos de união conjugal. Comemoram Bodas de Oliveira. Legal, mãe. Bodas? Bodas de Oliveira. Oliveira? Ah, já vai ter azeite, sabia, vai ter azeite, hein? Eita. A Elaine, lá de Aracaju, fala: para mim, respondendo a pergunta, né, se a revelação espírita é suficiente para orientar a humanidade na atualidade, ela fala: para mim, é sim, pois eu nasci, né, como presbiteriana, depois que casei passei a frequentar a católica, mas sempre eu sentia que aquelas coisas que me ensinavam não faziam total sentido e que faltavam algumas verdades. Hoje, não sinto mais esse vazio. O Antônio Besso aqui, ele fala também: diria que a revelação dos espíritos, pois embora tenha vindo através dos espíritas, por meio de Kardec, que a organizou de forma lógica e mais compreensível, pode se manifestar em todos, independentemente da religião. Legal, pessoal, obrigado pela participação aqui, e continue para para o sorteio dos três DVDs que a gente vai fazer no final do programa para vocês aí da TV Web A Caminho da Luz. São 8:39. André, então, falando aqui das três revelações, a primeira revelação é de Moisés, que ele justamente traz para nós os Dez Mandamentos e também traz o Pentateuco, né, que são aqueles cinco livros que ele escreveu, que as pessoas dizem que são livros divinos, são livros escritos por Deus, né? Quer dizer que na realidade nós como espírita a gente discorda um pouco, porque o Velho Testamento nada mais é do que a história de Israel, né? A história dos judeus, quanto que nós sabemos que naquela época já existiam os africanos, os hindus, os egípcios, quer dizer, os chineses. Então existia várias coisas e nós achamos que só a história dos judeus é verdadeira. Não, a gente percebe que ali tem várias coisas que realmente é história, né? E como é que você vê essa, depois os demais livros que aparecem após Moisés, que nós encontramos no Velho Testamento? O Velho Testamento, para os amantes de mediunidade, é um campo fértil para ser estudado. Sim. Inúmeros tipos de mediunidade, inúmeros médiuns, naquela época chamado de pitons para os médiuns homens, pitonisas para as médiuns mulheres. Então é um livro, mesmo nós seguindo mais o Novo Testamento, que é os ensinamentos de Jesus, nós os espíritas devemos conhecer o Velho Testamento, até mesmo para a gente fazer o que você está falando, fazermos uma análise. Temos, quando formos conversar com companheiros que ainda comungam, seguem este livro, arrisca. Agora, tem muitas coisas, por exemplo, eles crê no Velho Testamento que nós devemos ser tementes a Deus. Nós já vemos que nós devemos amar a Deus. Quem teme a um pai não faz as coisas por amor, faz as coisas com medo. E o medo não nos liberta, o medo nos aprisiona a fazermos algo forçado por conta das repercussões que aquilo pode ter. Então, mas naquela época era necessário. Sim. E também mostra um Deus vingativo, né? Exato. Moisés, por exemplo, teve a necessidade de coibir a mediunidade. Por quê? Porque as pessoas estavam tomando suas decisões baseado no que os espíritos falavam. Então Moisés, em determinado ponto, coibiu a mediunidade. E nós encontramos no Deuteronômio 18, que cria uma série de problemas pra gente, né, Jorge? Nós que somos espíritas... eles pegam porque não vê o contexto, né? Sim. Só vê a frase. O problema de nós estudarmos alguma coisa é você conhecer o contexto todo. Porque quando você vê uma frase só isolada, você coloca qualquer coisa que você quiser nela. É por isso que às vezes eu critico muitos oradores que só conhecem as frases de André Luiz. Então você chega lá, parece que sabe tudo de André Luiz, porque as frases de André Luiz, as frases de Emmanuel, estão todas na internet, hein? Vai para escrever frases de André Luiz que você vai encontrar milhões de frases. Você conhece a obra? Porque a pessoa cita uma frase maravilhosa de André Luiz e fala um monte de bobagem na hora da oratória. Na hora de estar fazendo uma palestra, cita uma frase de André Luiz, mas fala, mas peraí, mas o que ele está falando agora é totalmente o contrário do que André Luiz fala. Sim. Então a gente tem que conhecer. Ou então ser humilde o suficiente para falar, olha, achei isso aqui bonito, mas não sei nada. Né? Eu já vi oradores espíritas aí fora de série falando de Emmanuel, falando tudo, né? E quando você pergunta se ele leu há 2000 anos o Paulo Estevam, a pessoa fala que nunca leu. Poxa, peraí, eu acho que não dá nem pra gente citar o nome de Emmanuel se você não leu essas obras, melhor você ficar quieto. Então são coisas assim que a gente às vezes fala, poxa, você conhece? Então fala, pega o contexto todo. Por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos casos de reencarnação ali, sendo falado ali em muitos pontos. De mediunidade, né? E você pega as pessoas para falar que não existe reencarnação, sendo que... Agora, para aquela época, tinha que ser essa mensagem. Tinha que ser um Deus duro, porque era o coração. Agora, a gente vai evoluindo. Resta dúvida. Vai mudando a concepção. Não, mas inclusive a gente vê que a tomada da cidade lá de Jericó. Você vê o absurdo que acontece ali, né? Tomada de Jericó, que mandou matar todo mundo... Não, você vê Jerusalém, por exemplo, depois que Jesus desencarnou, é briga até hoje. Fazem mais de 2000 anos e eles estão brigando até hoje. É guerra, homens, bombas, é tiroteio daqui, é matança dali, é uma coisa... Quer dizer que não aprenderam nada, né? Por enquanto, nessa parte do amor, da espiritualidade, a gente vê que ainda diga-se são... Diga-se de passagem, qual parte do planeta que compreendeu? A gente vai para os Estados Unidos, um país maravilhoso, com uma educação, com uma cultura, com desenvolvimento. Mas e o lado espiritual? A gente vai para a Europa, aqueles grandes monumentos arquitetônicos, aquelas coisas para quem gosta de história, fica maravilhado. Nós vamos para, por exemplo, para o Egito, nós vamos para as grandes culturas que nós tivemos. O que nós herdamos, por exemplo, de Sócrates, de Platão, dos grandes homens e das grandes mulheres que passaram pelo planeta? Observemos muito pouco. Não, inclusive a gente vê na Índia, né? Aquela separação de casta... Até hoje. Tem uns lá que não podem nem receber auxílio médico porque a casta dele é inferior, não permite. Mas ele tem que morrer na miséria, né? Hoje eu acho que isso tá cada vez menor, assim. Tem alguns amigos indianos que eles falam que, assim, essa era a época dos avós deles. Hoje eles estão saindo pelo mundo, né? E voltando com as culturas... E trazendo isso para dentro. Mas pela também. Globalização. Pela globalização. Se dependessem deles, da cultura ficava... E eles são reencarnacionistas, espirituais, não aceitam comunicação com mediúnica, mas eles são reencarnacionistas também. Com uma diferença, né? Sim. Eles creem, por exemplo, que se nós não fizermos a parte que nos compete, a gente pode voltar na condição do animal. Sim, né? Exatamente. Metapsicose, né? Isso, exatamente. E isso, uma coisa que o Rui falou é muito interessante. A questão que, assim, depois de Moisés, né, vieram outros profetas, né, outros que a gente nós chamamos de médiuns também, não todo médium é profeta, mas veio pessoas trazendo também um pouco desse ensinamento, ou preparando o caminho que Jesus ia trazer, né? Aquilo que você falou ontem na palestra, Jesus levou mais de 2000 anos para poder conseguir encarnar, né, passando pelos níveis. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso daí é um dado que quem apresentava era o nosso querido Chico. Ele dizia que Jesus levou 2000 anos para sair da esfera onde ele estava, a esfera crística, para atingir a nossa dimensão. E que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, preparou seu ventre durante 1000 anos para recebê-lo. E houve contratempos também. Eu tenho um livro do Basseri também, que ele fala, né, o médium de pés descalços, né, que comenta que Jesus iria nascer, veio essa informação de Chico também, que na Gália, por exemplo. Só teve que estava sendo preparado e tiveram que mudar porque... Foi pro diminutivo, né? Galileia. Da Gália. Olha que engraçado, lá era onde tinham os druidas, né? Então, assim... Se Jesus tivesse vindo nas Gálias, o seu trabalho teria fincado muito mais do que na Galileia, porque o povo já era reencarnacionista, já conversava com os espíritos de uma maneira natural. Na Galileia, você nota que os próprios discípulos, os companheiros, muito deles foram entender a mensagem de Jesus depois que Jesus desencarnou. Sim, e o contratempo foi que Roma foi invadiu antes. As trevas não brincam em serviço. Exatamente, influenciou lá o imperador lá naquela época e invadiu. Aí ele teve que optar pela Galileia. O Herculano Pires, que foi no século XX, foi um grande expoente de cultura. Era poliglota, um livre pensador. E ele dizia, no estudo que ele fez, algo muito interessante. Ele dizia que o Brasil, dos países ocidentais, era o único que se assemelhava às Gálias, no termo reencarnacionista, porque a Índia, ela não é ocidental. Nós vemos que há outras culturas reencarnacionistas, não são ocidentais, são todas orientais. E que o Brasil era quem estava dando continuidade no que as Gálias fazia antes do advento de Jesus. E se nós pararmos para analisar os países todos em volta do Brasil, nenhum é reencarnacionista. Na própria América Central, na América do Norte, é muito difícil nós encontrarmos uma disseminação igual. Nós falarmos de reencarnação aqui no Brasil, mesmo para um protestante, para um católico, é algo natural. Sim. É algo que a gente vê hoje em novela, em filme. É, a gente vê, eu tenho muitos amigos católicos que não são espíritas, né? E pega eles falando, ó, na próxima reencarnação, então, eu quero nascer melhor. Eu falei, peraí, mas acredita em reencarnação, então? E Chico dizia que Jesus, de dimensão em dimensão, ele ia pregando os seus ensinamentos, não foi apenas na cruz, tal ponto de nós vermos na própria Bíblia que quando Jesus desencarnou, continuou o seu trabalho em regiões que são abaixo da crosta. Então ele foi deixar sua mensagem não apenas a nós, em todas as dimensões, conforme o seu grau evolutivo. André, essa marca interessante, né, que as orações... elas são proféticas também, ou então informativas, né? E você pega aquele credo, né, da Igreja Católica, o credo é uma informação interessante, porque é uma das únicas orações que fala que Jesus desceu, né? Porque quando Jesus... Então é bem lógico aquela oração, ele desce para dar orientação também, todo mundo pensa que foi à toa. O que ele foi fazer lá? Só fala que ele desceu à mansão dos mortos, né? Mas na realidade ele foi orientar também. Agora, nesse segundo contexto que é Jesus, respondendo a pergunta do Rui no primeiro momento que nós estávamos falando de Moisés. A nível de amplitude, Jesus, sem sombra de dúvida, das três revelações é a maior. Sim. Porque o Espiritismo é todo baseado hoje, né? Nele. Essa dúvida. É. Jesus, ele... Veja bem, Rui. Jesus, ele foi... o maior intelectual que passou pela Terra. O maior pedagogo, o maior diplomata, a pessoa com maior coerência na sua maneira. Então nós vemos que Moisés foi muito útil pela justiça que ele deixou. Uma justiça entre os homens ainda falha, mas uma justiça divina com o Instituto dos Dez Mandamentos. Sim. E o Espiritismo é o complemento desta justiça de Moisés... e da lei de amor de Jesus. É, e que reduziu os 10 mandamentos em dois. Em dois. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o próximo amarás a teu Deus sobre todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. É, e hoje nós estamos reduzindo para um só, né? Para um. Amar ao próximo. Que é a lei do amor, sim, né? Sim. Que é tudo. Que é justamente aquela coisa linda que Jesus veio trazer para a gente, que até agora não entendemos, né? Mas, são... 8 horas e 51 minutos. Comentar aqui a participação para sorteio do livro lá. Então, a pergunta do livro, não, dos três DVDs, né? Sobre a revelação espírita é suficiente para orientar a humanidade na atualidade. Então, o nosso irmão Aécio César, lá de Sete Lagoas, que também tem uma coluna no nosso site, Vivência Espírita, ele manda: bom dia, equipe do Vivência, e ao entrevistado André Luiz, que na medida do possível assista aos seus vídeos bem centrados em todos os sentidos. Quanto à pergunta, acredito que a revelação espírita é suficiente para orientar a humanidade, pois ela não seria o consolador prometido por Jesus. Forte abraço a todos. A Márcia Silva, ela respondeu que não. As pessoas estão buscando algo concreto para acreditar e se orientar. Cada vez mais o poder é algo que completa mais... mas que qualquer orientação, seja ela qual for, sobre religiosidade. Eu quero um livro de Vivência Espírita, que é participar do livro. Ó, Márcio, hoje a gente está sorteando os DVDs lá da TV A Caminho da Luz, que vale como um livro também, né? O conteúdo são as palestras do André Luiz também. A gente vai colocar o seu nome para sorteio. Obrigado pela participação de todos. E também tem mais uma participação aqui da Rosilma. Ela manda bom dia. Amo esse menino André, sempre que posso vejo as palestras dele. O DVD de São Francisco é maravilhoso. Nasci numa família espírita e com o apoio da família, exemplos e limites nos direcionam para evoluir. Rose Pereira. Nós agradecemos o carinho. vamos para os nossos comerciais, Jorge? Vamos fazer mais um comercial. Agora colocar a música aqui do nosso amigo Ed Moreno, a música Reencarnação. Nós falamos de reencarnação um pouquinho aqui agora, então vamos colocar a música dele, Reencarnação. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. aqui. Essa pergunta não me canso em repetir. Até parece uma alucinação. É sempre uma resposta sem explicação. Quem sou eu e o que devo fazer pra saber do meu verdadeiro ser? Me vejo em outro viver. Uma busca profunda querendo me entender. Me vejo pai, amigo, mãe ou irmão. Meio perdido nesta reencarnação. Quero entender por que estou aqui. O que devo fazer e o que eu prometi pra Deus? Já descobri o que eu prometi. Ser mais humano e correto. Ser mais amigo, ser completo. Por isso é que eu estou aqui. Pra ser um ser comprometido. Pra entender melhor a reencarnação. O corpo é templo da evolução. Acabou meu tempo de expiação. A busca agora é me regenerar. Ser mais prudente para encarar você e eu. Ter mais de 1 milhão de amigos. Deixar de ver em tudo abismo. Com consciência e razão, abri meu coração pra entrar o amor. Ser confiante e verdadeiro. Ser muito mais que um companheiro. Eu só estou aqui pelo amor que é teu. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e agora nós estamos aqui recebendo a visita também da Juliana, da Amanda e do Leandro. Eles são da ONG Renovatio. Eu encontrei com a Juliana na quinta-feira, lá na palestra do lá na palestra do Célio Lemos, né, na palestra da família que está acontecendo, promovido pela USE. E a Juliana falou para mim sobre a ONG Renovatio. E nós pedimos para ela vir aqui hoje falar um pouquinho sobre isso. E quem está aqui com vocês agora, quem está vendo, né, e quem não está vendo, é a Amanda e a Juliana. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, fala pra gente, a ONG Renovatio, o que que é? Então, a ONG Renovatio tem como principal projeto o Ver Bem, e esse projeto, ele consiste em produzir óculos de baixo custo para pessoas que não têm condições de pagar. Então, assim, a gente é responsável pela produção desses óculos, que são os óculos especiais, e nessa produção a gente emprega pessoas em vulnerabilidade social. Então, ex-moradores de rua, ex-presidiários. E assim, depois dessa produção, a gente organiza mutirões pelo Brasil para entregar esses óculos para as pessoas que precisam e não têm condições. Então, já existe essa ONG em outros locais do Brasil? Na verdade, assim, a sede é em São Paulo, mas daí a gente faz ações no Brasil. Uhum. E assim, eu, a Juliana, o Leandro e outras pessoas do Brasil inteiro estão em São José dos Campos em um estágio de férias. Então, a gente está com uma ação em São José dos Campos, em outras cidades do país, Florianópolis, São Paulo, Ribeirão Preto. E a gente está fazendo esse estágio de férias para expandir assim, o conhecimento sobre a ONG no Brasil e para arrecadar fundos também para tentar fazer mutirões nessas cidades. Então, a gente pretende fazer um mutirão em São José dos Campos, mas a gente tem que arrecadar fundos para isso. Legal. Então, mas aí vocês estão divulgando aonde aqui em São José dos Campos, por exemplo? Aonde que vocês estão divulgando, assim? Como então, que vocês fazem isso para divulgar? Então, a gente está em busca de parcerias para fazer eventos, mas a gente também está indo de casa em casa, de porta em porta. Então, todos os dias a gente está na rua tentando divulgar a ONG. Ontem nós fizemos uma palestra no Centro Espírita. A gente participou, quer dizer, da palestra no Centro Espírita. Então, a gente divulgou a ONG lá. A gente pretende fazer um evento maior para ter mais visibilidade. Então, a gente está tentando conseguir parcerias para divulgar essa ONG mesmo. Legal. A parceria, você fala, no caso, é lugar para vocês divulgarem, né? Sim, sim. Certo. Nas casas espíritas, eu acho que em qualquer lugar que vocês forem, eles vão deixar vocês divulgarem, né? Mas aí, eu acho que com um trabalho desse, de doação de óculos aí para as pessoas necessitadas, é que vocês estão indo mesmo nos que têm vulnerabilidade social. Então, vai na rua, vai em qualquer lugar. Por exemplo, se uma pessoa tiver com problema, um andante aí na rua tiver com problema de vista, como é que vocês vão saber se ele precisa de óculos ou não? Então, na verdade, a gente tá divulgando a ONG para conseguir arrecadações. Mas, assim, as pessoas que precisam de óculos nos mutirões, antes dos mutirões acontecerem, tem um cadastro, certo, que a gente faz, e daí essa pessoa se cadastra. Ah, vai acontecer um mutirão em São José. Então, as pessoas de São José que precisam de óculos e não têm condições, uhum, se cadastram. E aí a gente vai atender essa pessoa. Uhum. Porque assim, nos mutirões a gente tem um ônibus que tem oftalmologistas, e aí eles vão fazer exame e ver a necessidade da pessoa, qual o grau, uhum, qual óculos ela precisa. Mas precisa acontecer o mutirão para a gente conseguir entregar os óculos para essas pessoas. E vocês aí, claro, isso aí tem um custo, né? Precisa de vocês, como é que vocês vão fazer, ou produzir, né? Esses óculos, como é que vão ser produzidos? Vocês têm que arrecadar, pede doação? É isso que vocês fazem? A gente pede doação, porque assim, é um óculos de baixo custo, uma tecnologia alemã que a gente importou. Uhum. Então, assim, o óculos sai a R$29. Uhum. É o preço que a gente consegue fazer esse óculos. Então, a produção precisa das doações para a gente conseguir produzir esses óculos. Legal. Aí, como que a pessoa... Então, as pessoas podem doar R$29 ou mais, se quiser. Sim, elas podem doar R$29 pela nossa plataforma, uhum, que é o site... Pode falar. É www.renovatio, R-E-N-O-V-A-T-I-O. .org.br. Fala outra vez, por favor. www.renovatio.org.br. www.renovatio.org.br. Manda, tem site? Tem site para as pessoas verem também, né? Tem um site para pessoa, esse é o site, né? Mas também, se quiser entrar em contato por e-mail, que a gente passa todas as informações, a plataforma de doação certinho, o e-mail é verbemvale@renovatio.org.br. verbenvale@renovatio.org.br. Isso. Mas é importante a pessoa dar uma entrada no site, que ela aí olha. Sim, exatamente, é. Onde, fica, né, sabendo mais sobre o projeto. Mais. Então é muito interessante isso que vocês estão fazendo, né? Uma iniciativa legal. A Juliana e o Leandro são do ITA, né? São alunos do ITA. Uhum. E a Amanda já é formada pela Unesp em jornalismo também. Talvez seja por isso que ela é a mais falante aqui, falando, né? E Juliana, tem alguma coisa importante que você queira falar mais? Não, é só isso mesmo, quem não puder nos ajudar com doações, que possa entrar no site para poder estar divulgando, porque a ideia é que a gente consiga trazer a ONG para São José mesmo, porque a sede é em São Paulo, então lá é mais conhecido, mas a gente quer expandir para as outras cidades. Então, mesmo quem não conseguir doar, que consiga a gente divulgar para pessoas que estejam interessadas. Legal, aqui no nosso site do Vivência Espírita, que é bem... acionado, a gente já colocou para o pessoal também ver. Amanda, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso, agradecer mesmo pela sua oportunidade de divulgar a ONG, e é só isso mesmo, obrigada, gente. A gente deseja boa sorte para vocês, parabéns, né, vocês são jovens e estão nessa iniciativa de fazer algo pelo próximo, né, e a doutrina espírita tem que apoiar, porque a doutrina espírita é exatamente isso, é tentar sempre fazer algo pelo próximo também, né? Sempre, a gente fala que fora da caridade não há salvação. Eu acho que isso é um tipo de caridade muito importante, e principalmente partindo da nova geração que está surgindo aí, né? Ajudando as pessoas. A Amanda contou até uns casos, Amanda não, a Juliana contou até casos interessantíssimos de uma aluna, por exemplo, lá no Amazonas, que ela tinha entrado na faculdade de medicina e descobriram que ela tinha 6 graus de miopia, né? E nunca tinha usado um óculos na vida, né? Aí, como que essa pessoa conseguiu? Você vê que é super inteligente para entrar na faculdade de medicina e não enxergava, né? E depois você dá uma vida para a pessoa. É interessante quando a gente vê que a pessoa não enxerga e você pega esses óculos do camelô, por exemplo, e dá um para botar. Ela fica morrendo de alegria. E esse é um trabalho seríssimo que vocês podem realizar com a ajuda de todos também. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela ONG Renovate aí. E quando precisar falar alguma coisa, Juliana, procura a gente que a gente divulga também. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Vamos continuando com o nosso programa. São 9h10. Eles não precisam ir embora não, viu? Pode ficar aí se quiser, tá bom? São 9h10. Rodrigo, tem recadinho para passar aí? Temos sim, só queria falar que eu entrei aqui no site da Renovate, eu achei muito legal o conceito da plataforma, que é aquela plataforma de fundo coletivo, né, de ajuda que você consegue levantar, que nem eles têm feito cartaz, né, então é só entrar e funciona da mesma forma, né, então é uma forma de doar de forma coletiva, achei isso muito interessante e muito legal essa iniciativa. Não, eu só queria parabenizar a Juliana, porque eu conheci a Isabel e o Ivo, né, quando eram, nem se namoravam, né, e hoje saber que a Juliana está no ITA, e a família toda é espírita, né, a família, a Isabel, o Ivo, o Luiz Eduardo, que era o presidente do Divino Mestre, agora, mas é o presidente da USE, né, então nós temos a família, a avó, a Leda, a Bete, todo. E o seu tio, o irmão da sua mãe. Geralmente, né? O Dimas. É, o Dimas, pode Heloísa, ser irmão do pai também, né? Não tem problema. A família pode ser irmão do pai também. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá aparecendo o Maguila, só comentar, Jorge, aqui sobre a pergunta para o sorteio, Rui. A revelação espírita é suficiente para orientar a humanidade na atualidade? Então, aqui no WhatsApp, a Cláudia Campos entrou e disse que sim, com certeza. Eu, por exemplo, aos 11 anos já falava em reencarnação e por conta disso a família me chamava a atenção. O Espiritismo é um norte para muitas pessoas. O Barbosa falou que é certo afirmar que a lei olho por olho terminou com a primeira revelação. Abraço a todos, Barbosa. Então ele comenta lá de Moisés se é certo falar que terminou. A gente até comentou aqui que não, que até hoje ainda tem gente que ainda tem esse conceito um pouco... ainda instinto animal, né? A minha mãe entrou aqui de novo, Maria Ângela, disse que sim, a primeira revelação foi a base do perdão e da caridade, com certeza na vida eterna, graças a Deus. A Beatriz Paula Porto, a Bia, que sempre participa com a gente aqui também, manda um bom dia, queridos amigos do Vivência. Hoje estou em curso psicoterapia reencarnacionista. Opa. E não posso ouvir o programa ao vivo. Para mim, a doutrina espírita vem para esclarecer, orientar e dar sentido para a nossa vida na Terra. Grande abraço a todos. E a Zorilma Lima mandou aqui uma mensagem para a Bia aqui, mas também só a última, que é a da Deli. Manda bom dia, queridos amigos vivencianos. Aos marcianos. Pegou, né? Vivenciando. Pegou, né, do Ari Rangel, né? E acredito que sim. Ainda temos muita dificuldade de praticar as orientações recebidas e vivenciar o verdadeiro amor ao próximo. Abraço a todos. Vamos entrar no nosso momento de Gavale? No ar, contos, histórias e mensagens. Jesus e nós. É inegável que a história do cristianismo confunde-se em muito com a da civilização ocidental. É impossível rememorar esses 2000 anos passados sem percorrer acontecimentos do cristianismo. Afinal, é o próprio Cristo quem divide a contagem do tempo em antes e depois de sua vinda. E é de tal forma contundente sua vinda e sua passagem entre nós, é de tal força sua mensagem, que ele não apenas conseguiu dividir o calendário terreno, mas dividiu também a vida de muitos, em antes e depois do encontro que tiveram com ele. Para alguns, esse encontro foi pessoal, direto. Após isso, nunca mais foram os mesmos. Pedro foi capaz de largar suas redes para se tornar pescador de almas, como Jesus lhe propôs. Mateus, coletor de impostos, voltou as costas ao mundo para contabilizar as riquezas celestes. Outros encontraram-no na intimidade da visão psíquica, com os olhos da alma, como Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Após o encontro com Jesus, entregou-se à sua causa, não olhando para trás, para sua vida antes dele. Francisco, da bucólica Assis, conquistou o mundo tornando-se o irmão menor de todos. Teresa de Jesus, em Ávila, ganhou as estradas a fim de fundar casas de assistência em nome dele. Juana Inês de la Cruz, no México, abandonou seus estudos, a imensa biblioteca, para atender aos pobres e miseráveis em nome do amor a Jesus. Teresa de Calcutá, na Índia, ergueu mais de 400 casas em nome da causa de Jesus, em nome do amor ao próximo. O musicista Albert Schweitzer abandonou sua carreira musical e de orador religioso, tornando-se médico, partindo para a África Equatorial Francesa, a fim de vivenciar o amor junto aos irmãos esquecidos. Chico Xavier, da singela Pedro Leopoldo, foi capaz de reestruturar vidas e ensinar a seguir Jesus na proposta de amar ao próximo. Sem dúvida, todos esses e tantos mais entregaram-se e entregaram suas vidas à proposta do Cristo. Após encontrá-lo, já não mais pensaram em si, não mais tiveram preocupação consigo, mas, plenos do mais sublime amor, viveram a sua mensagem. É bem verdade que não temos ainda os recursos emocionais e a grandeza moral desses que fazem de sua vida um hino de louvor a Deus. Porém, nada impede que possamos, aos poucos, iniciar nosso caminho nessa direção. Todas as vezes que deixarmos de pensar em nós e pensarmos no próximo. Quando usarmos da humildade, da benevolência, da compreensão, ao invés da arrogância, da crítica e da prepotência, estaremos dando os primeiros passos nesse rumo. Começando assim, dia virá em que, à semelhança de Paulo de Tarso, também perceberemos que Cristo vive em nós, pois estaremos vivendo em abundância o amor que rege todo o universo. Esse é o momento Gigavale, e nós pediríamos para o André fazer esse comentário. Essa, eu achei bonito essa frase, Cristo vive em nós, né? Muito bonito. O que você poderia comentar dessa mensagem que foi, que você ouviu? Querido Rui, queridos telespectadores, queridos participantes, ouvintes da rádio, é uma mensagem que encerra o que nós estamos conversando. Jesus, ele foi tão grande que dividiu uma época, contagiou inúmeros corações, homens, mulheres, renunciando ao que o mundo poderia lhes dar, seguindo seu caminho, levando o amor adiante, personificando a caridade, tendo a simplicidade de Jesus, tendo a sua humildade e aumentando, propagando o que Jesus iniciou há mais de 2000 anos. E se analisarmos com os nomes que foram citados, Jesus jamais nos deixou órfão de um missionário de paz, de amor e de luz. É, muito, muito importante, muito interessante essa mensagem, né, Jorge? Muito Vamos legal. Vamos encerrando? Vamos encerrar o nosso momento de Gavale? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos aqui com André Luiz Vilar, da cidade de Itapira, trabalhador do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, diretor da TV Web Caminho da Luz e também tem um programa na TV Mundo Maior das Casas André Luiz. Nós estamos falando aqui nas três revelações. André, o que que Jesus veio revelar para nós? Jesus, ele foi um intérprete das leis criadas por Deus. Ele, quando veio, mostrou para todos nós a lei de amor, que até então nós não conhecíamos, nós não entendíamos, e ele deu a medida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos tenho amado. Então Jesus, ele foi, como a mensagem há pouco nos disse, o divisor de águas do planeta Terra em termos espirituais. Antes e depois. Foi a bondade em pessoa, o amor, a tolerância, o respeito. Então é interessante que você falou uma coisa que é muito importante. Jesus veio trazer um novo momento no mundo, né? Porque passa-se a contar o tempo após o nascimento de Jesus. Nós estamos hoje no ano 2016. Já pensou quantos anos nós temos aqui na Terra? Mas foi muito importante contar o ano 2016 após o nascimento de Jesus, né? E eu noto que Chico Xavier, ele trouxe para todos nós, com a sua mediunidade, com a sua vivência, um Jesus mais próximo. Porque o Jesus do Novo Testamento é um Jesus apenas das parábolas e dos ensinamentos. E do Sermão do Monte. Tá? Exato. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, nós vemos os continuadores lembrando histórias com Jesus. Quando nós lemos o livro Boa Nova, de Irmão X, Humberto de Campos, Jesus no Lar, de Nair Lúcio, sim, nós vemos um Jesus amigo, um Jesus próximo, histórias que Jesus contava na sua época, na casa de Simão Pedro, em torno do Largo de Genezaré, que hoje nós, até então, nós não tínhamos esse contato. Então nós passamos a ver que esse Jesus, ele é muito mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. E nos ampara em todos os momentos. E eu creio que ao passo que nós vamos evoluindo, novas informações de Jesus virá, porque o que nós conhecemos de Jesus é, enquanto ele estava os 9 meses na barriga de sua mãe, a perseguição que as trevas já faziam a ele, sendo que Maria e José tinham que estar aqui e tinham que estar ali. Jovem, criança ainda, estava dando aula aos doutores da lei. Aí há uma lacuna, da adolescência até os 30 anos. Temos informações dos 3 últimos anos de vida, do momento derradeiro. Então, as informações que nós temos de Jesus, nós podemos afirmar, Rui, que Jesus ainda é um grande desconhecido. Conhecemos a parábola do semeador, dos talentos, do bom samaritano, o sermão da montanha, frases de efeitos, como a da fé, a do amor, a da tolerância, do respeito, fazendo ao outro o que gostaria que os outros os fizessem, só. Nós ainda temos um conhecimento de Jesus muito pequeno. É. A história modificou, as religiões tradicionalistas modificaram, mas a essência divina nós encontramos no Novo Testamento e nas obras, por exemplo, de Chico Xavier. E uma coisa que você falou ontem também na palestra foi muito interessante, que foi a... Você falou assim, logo depois, os cristãos foram perseguidos, né? Iam lá para ser jogado para os leões, né? Então, e uma das grandes provações que vamos dizer assim, o lado trevas, mal... quis fazer para tentar destruir o cristianismo foi dar poder para ele. Foi quando então enquanto... tá, a gente tentou tudo, tentou acabar com eles, não deu certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar poder para eles para ver se como é que eles se saem, né? Aí nós foi quando Roma adotou o cristianismo. Sim. Pronto, sim. Deu poder. Os 3 primeiros séculos são, basta nós lermos, por exemplo, o livro Há 2000 anos, 50 anos depois, e o Ave Cristo é os 3 primeiros séculos fiéis do cristianismo primitivo. A partir do 4, a igreja passou a ser a religião predominante do Império Romano, passou a ser a dividir o poder, se assim podemos dizer, com o imperador, e foi onde começou os cargos, foi onde começou a ilusão dos poderes temporais. As hierarquias, que respeitam as hierarquias romanas daquela época também, né? Adotaram muitos costumes judaicos. Sim. Para que pudesse ser a religião oficial. Isso, Roma era muito bom nisso. Por exemplo, Roma, ela entrava, tomava aquele povo... E não acabava com as crenças dela. Ele incorporava as crenças deles para dentro do... Por isso que eles tinham vários deuses. Uhum. Eles tinham vários deuses justamente para isso. Eles iam lá, chamavam aquele deus dele de Apolo ou de Marte. Um exemplo... Aquele deus daquele povo. Aí aquele povo era mais fácil de aceitar Roma. E um exemplo clássico desse, por exemplo, dia 25 de dezembro que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Até hoje nós realmente não sabemos o dia do nascimento de Jesus. Muitos alegam que a data 25 de dezembro era referente ao principal deus dentre os deuses que os romanos aceitavam. Então nós temos muitas coisas que nós não sabemos o que realmente compete com a verdade e o que foi enxertado para agradar o imperador, agradar A, B ou C. Mas nós estamos sempre agradando, né? Inclusive como... até na época do cristianismo nós vimos aí o Tiago querendo agradar a Deus, agradando aos romanos e agradando aos judeus, então ele coloca uma série de coisas que depois passou a fazer parte do cristianismo, né? São as roupas, os paramentos, aquelas coisas todas. Sim, e dentro desse contexto, o cristianismo foi sendo primitivo, foi sendo prejudicado e morrendo, vamos dizer assim, perdendo força, né? E aí foi necessário aquele contexto ali naquele... Na Europeia foi necessário ter novas ideias, né? Ou seja, as pessoas não tinham liberdade mais de pensar. Então, mas tem um livro da Taylor Caldwell, onde ela fala, Paulo de Tarsis, o grande amigo de Deus, na abertura do livro ela fala, pegar os evangelhos, deixar os evangelhos de amor de lado e fizeram os evangelhos mais políticos, que baseado em poder, baseado em controlar em o matança, povo, né? Em uma série de coisas, na força, e deixaram aquele evangelho lindo que Jesus veio trazer para a gente. Sim. Aqueles ensinamentos puros, que depois nós vamos sentir que no evangelho de João, ele fala no Consolador prometido, no Paráclito, e como é que nós podemos ver esse Paráclito, esse Consolador prometido, André? Sim, João, ele nos narra, né? Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus, o nosso Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espiritismo recebeu o chamamento de reunir em seu corpo doutrinário as grandes verdades que ao longo do tempo Sim. nós fomos deixando cair no anonimato. Nós dizíamos, por exemplo, que tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento está campeado de exemplos de reencarnação. Sim. Mas nós, na Idade Média, nós não dávamos valor para isso. É. E Jesus sempre falou que o reino dele era um reino espiritual, não era um reino material, né? Exatamente. E até agora as religiões não entenderam isso, né? E nós temos que perguntar, Rui, se nós, os espíritas, também estamos também, entendendo. Também. Porque, veja bem, a gente está com o ouro na mão, que é o conhecimento, o entendimento, exemplos que vieram até nós, mostraram o caminho das pedras. Agora a gente tem que perguntar, será que eu estou executando o papel que me cabe? Será que eu estou conseguindo realmente tentar ser 1% do que se espera de um espírita? Sim. Cristão, né? Exatamente. Então é uma preocupação que nós todos devemos ter. Se o outro vai fazer a parte que lhe cabe, se não vai, o problema não é nosso. Mas eu tenho que estar preocupado comigo. Eu, André, eu, Rui, eu, Rodrigo, cada um de nós, qual o papel que eu estou desempenhando? É. E se eu desencarnar hoje, eu posso dizer que a minha encarnação foi satisfatória do ponto de vista do conhecimento que eu tenho? Das oportunidades que Deus me possibilitou vivenciar? Então nós devemos sempre refletir sobre isso. É interessante que nós estamos agora, dá para perceber que nós estamos agora num tempo de transição. Sim. Isso, a transição é quase que no mundo todo, né? Porque hoje nós temos a imprensa, os meios de comunicação, que é global, e a gente está sentindo que está havendo essa mudança. Muito lenta, mas está havendo a mudança, inclusive na parte espiritual, que as pessoas vão ter que cuidar muito mais da sua parte espiritual. Principalmente aqui no Brasil, né? Com o desemprego, com a inflação, com uma série de coisas. Aqueles que não tiveram uma certa estrutura espiritual vai ter dificuldade. Você Rui, concorda? Como nós tivemos a oportunidade de falar numa dessas palestras aqui em São José, nós estamos observando que, baseado numa mensagem de Dr. Bezerra ao Chico na década de 40, ele afirmava que as portas das encarnações estavam abertas. Viriam suicidas, incendiários, pessoas de toda a ordem. Principalmente companheiros que Deus e Jesus, Deus na condição do Criador e Jesus na condição do seu representante, estava dando para muitos as últimas oportunidades. Por quê? Porque nós estamos tendo oportunidade há 2000 anos. E ele pode nos dar mais 2000 anos que, pelo amor, a Terra não vai mudar. E tem companheiros que vieram de capela, aqui estruturaram, se enraizaram, não estão dando conta, vão ser exilados pela segunda vez. Então nós temos que ver que a Terra nos dá muitas oportunidades. Agora, aquele que quer tudo de mão beijada, esse daí, infelizmente, a Terra não é mais lugar para ele. Quem não se esforçar, quem não amar, quem não procurar ver o próximo como irmão, quem não tentar quebrar a aresta do orgulho, é meu. Nosso aqui não é nada, nem o corpo é nosso. O conhecimento é passageiro, a gente sabe, mas é adquirido através de livro, de estudo. Outros podem conhecer. Então, nosso na Terra é o conhecimento, é as amizades, são as virtudes, como também o lado negativo. Então, a gente deve trabalhar sempre para podermos continuar neste abençoado planeta que agora que está ficando gostoso de ser coabitado. É, porque a gente observa que a corrupção aqui no Brasil, ela é praticamente endêmica, né? E a gente vê que tem um monte de corrupto e tem muito mais gente que passa necessidade por causa desses corruptos, né? Nós temos aí problema da saúde, problema de educação, de prisão, de uma série de coisas que passam dificuldade, porque o que é tirado para o bolso dessas pessoas. E ontem nós estávamos fazendo uma análise segunda-feira, viu, Jorge? O que, que esse pessoal vai levar na hora do seu desencarne? É, legal. Rui, eu penso nesse sistema, há uns 7, 8 anos atrás, eu estava numa reunião e uma pessoa perguntou para mim, como eu sou funcionário público há muitos anos, estou me aposentando, graças a Deus. Graças a Deus, claro, porque para a gente conseguir se aposentar não é fácil também, né? Tem que trabalhar bastante na vida, né? Assim, a pessoa perguntou o que eu achava da corrupção. Eu falei que corrupção era a evolução do ser humano. A pessoa não entendeu a minha resposta, eu expliquei a resposta para ela. Porque antigamente a gente não via. É. Certo? O pensamento, o nosso pensamento, quando a gente está vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil, está nos deixando triste. Mas por que está nos deixando triste? Nós temos que ficar alegre. Se estão descobrindo tudo, é porque nós estamos melhorando, é porque nós estamos conseguindo descobrir. Então, ao invés da gente pensar do lado negativo, falar, não, nós estamos com, agora que nós estamos consertando o que já vem errado há muito tempo atrás. Então, é mudança de paradigma. Não é para ficar triste com o que está acontecendo, é para ficar alegre com o que está acontecendo. Nós estamos conseguindo consertar um monte de erro que estava aí a vida toda encoberto e ninguém conseguia descobrir. E que se deixasse, ia continuar. E isso é uma evolução do ser humano. É. Bloquear a maldade que vem sendo feita a vida toda. Provavelmente, às vezes, a nossa geração nem vai alcançar essa melhor qualidade de vida de todos. Mas talvez, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, nós tenhamos uma sociedade muito melhor que vai olhar para trás e vai falar, olha, lá na entrada do terceiro milênio, né? Lá no ano 2000, na era de 2010 para frente, nós conseguimos reverter uma situação que já vinha sendo errada há muitos e muitos anos. E por isso que nós estamos bem hoje, é por causa que eles trabalharam para isso. Eles conseguiram bloquear algo de ruim que vinha sendo feito e acabaram com isso. Então, é motivo de alegria, não motivo de tristeza. Se a gente dá força, se nós dermos forças, pensando positivamente, que o sistema está sendo resolvido, ao invés da gente ficar triste achando que está errado, né? A gente está triste com o errado. Ah, a gente deve ficar feliz com o certo que está fazendo. Sim. Né? Mas então, Jorge, mas você acha que também aí, até a espiritualidade, para o André também, a espiritualidade funciona trazendo essas pessoas novas para poder mostrar essas coisas todas? Isso é previsto, né? Também. Na própria codificação já é previsto que cada vez mais nasceriam pessoas diferentes e viria gente diferente de outros orbes novamente para poder dar um impulso nessa situação que nós precisamos hoje. Se na época de Capela veio para dar um impulso na civilização que estava deixando de ser um planeta primitivo para ser um planeta de expiação e de provas, né? Porque os capelinos chegam no mundo quando nós saímos da condição de primitivos para expiação e provas. Aí eles vêm dar esse impulso nessa civilização que estava chegando, porque eles já eram de expiação e de provas, estavam no final. Vai ser o que vai acontecer agora com nós, terráqueos. Os que forem para planetas, não vão para um planeta primitivo, eles vão para um planeta que está começando em expiação e provas, né? Para dar impulso naquela civilização. Mesmo que seja ruim aqui, lá vai ser importante. Então é isso que acontece. Já está chegando, já estão chegando muitos aqui novamente para fazer essa nova limpeza que está acontecendo aí no planeta. Então isso é motivo de alegria, não é motivo de tristeza, não. Se nós temos que passar dificuldade por causa disso, paciência, mas é para consertar. Vamos fazer uma música para a gente. Ah, deixa eu avisar primeiro. Sábado que vem, pessoal, nós teremos aqui a doutora Mônica Medeiros. Mônica Medeiros, que vai falar sobre espiritismo e ufologia. A doutora Mônica Medeiros é formada, médica formada pela Unicamp, também com pós-graduação. Cardiologista. É especialização nos Estados Unidos. E é uma pessoa das mais bem informadas, das pessoas mais conhecedoras do tema ufologia aqui no Brasil. Né? Ela é fundadora da Casa do Consolador em São Paulo, que trabalha assim com várias vertentes, então é uma pessoa assim capacitada, que conhece bem esse assunto. Então nós convidamos vocês para sábado que vem, às 19h30, lá na AME, Associação Maternal Espírita, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, para a palestra com ela, e ela está lá conosco no domingo cedo aqui. É, eu estava dizendo para vocês que eu estive em contato com o Bolato, ele voltou da Austrália, e está dizendo que aquela mensagem que a Mônica fez foi o maior sucesso na Austrália, porque ele divulgou para as pessoas, os brasileiros de lá ficaram surpresos e gostaram demais. Houve muita audiência daquela mensagem que vocês transmitiram, né? Que nós transmitimos através da rádio. Foi do espírito Sheliana, né? Que é um espírito que não é desse orbe, né? Não é da Terra. E ela comentou para mim também que foi em Florianópolis, dessa gravação que a gente retransmitiu ao vivo, foi feito também um grupo de estudo dessa palestra que foi dada também. em Florianópolis. E está lá disponível no site, eu vou até encaminhar um link aqui para vocês, quem tiver curiosidade de saber que foi lá na Casa do Caminho que a gente fez essa transmissão. A gente vai transmitir também a palestra dela via YouTube Live também. E vai ser na semana que vem. AME, né? Às 19h30, Jorge? Lá na AME, às 19h30, Rua Doutor Oscar Staus, 350. Como lá tem Wi-Fi, então a gente vai transmitir no... Ver o YouTube Live. Fica dicas aí para as casas espíritas. Colocar o Wi-Fi para a gente conseguir transmitir as palestras também. É, vai ser transmitido. Vai ser transmitido. Exatamente. Né, pela rádio web Vivência Espírita. E também pelo YouTube Live. Então, quem quiser acompanhar a palestra, se inscreva aí no nosso canal. Um canal novo, então ajude a gente a divulgar. É, se inscrevendo já ajuda a gente a divulgar no nosso canal. Basta entrar no YouTube e escrever Vivência Espírita. Só comentar aqui, a gente teve a participação do Rodolfo, lá da AME. Ele manda bom dia, irmãos do Vivência Espírita. Quanto à pergunta, eu digo que sim, pois somos bombardeados de informações e todas as luzes da razão. A Rosângela Dias diz, estou ouvindo vocês através da internet, bom domingo a todos. E também lá no Facebook, a Márcia Ramos, respondendo a pergunta, né, se a revelação espírita é suficiente para orientar a humanidade na atualidade, ela responde que sim, é suficiente, desde que a pessoa esteja aberta a segui-la. Não é nada diferente do que Jesus já falava quando passou na Terra, por isso considero atual, sem falar da parte científica e filosófica, é completa. E a Márcia, a esposa do Sérgio, responde se foi objetiva, sim, sempre. E só para comentar aqui, para finalizar, comentar também a mensagem do Renualdo Ferreira, lá do Sul, né? Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Lá do Rio Grande do Sul. Ele mandou bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. E o entrevistado, expositor André Luiz. A doutrina espírita, sem dúvida, na atualidade, é suficiente para suprir as necessidades espirituais da humanidade. Mas sem esquecermos que ela também evolui de acordo com a evolução da humanidade. Como afirmou Kardec, a doutrina espírita acompanhará o avanço da ciência e, como sabemos que a ciência tem um caminho muito longo a percorrer, a doutrina ainda tem muitas revelações para nos apresentar, para proporcionar a libertação definitiva da humanidade e do nosso planeta. Eu queria até fazer uma pergunta para o André, nesse sentido. A revelação, a gente tem a terceira revelação, então, que é a doutrina espírita. Você considera o que o Chico trouxe como uma quarta revelação? Não, mas vamos deixar para depois dos nossos comerciais, né, Jorge? Isso, vamos fazer uma música aqui agora, né? A música agora é Procura-se, com o Liráucio, né? No aí, o Liráucio, e agora é a boa. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Está sendo procurado um homem considerado, Galileu. 33 anos de idade, pregando pela cidade o evangelho seu. Pele clara, rosto triste, longa barba, insiste em se dizer filho de Deus. Cabeça e testa marcadas por espinhos, perfuradas, mãos e pés sanguinolentos, e dedica seus momentos aos infelizes e plebeus. É chefe de uma quadrilha que tem 12 pescadores.

novas, né? São revelações novas, mas não como uma quarta, e sim o complemento natural da própria terceira, não como uma parte. É como a gente fala, né? Isso, Kardec, ele veio e fez o preparou o terreno, né? Jesus veio e edificou. Mas, André, você não acha que essa quarta revelação seria através da tecnologia que nós temos atual? Porque você estava conversando, você e o Rodrigo, você viu que troca de informações que vocês estão tendo na parte de tecnologia, que hoje o que acontecer agora vai para o mundo inteiro. O mundo inteiro fica sabendo se acessar a nossa rádio, né? Isso não seria um poder também? É, mas nós devemos sempre analisar que uma revelação vem para o bem da humanidade, e a tecnologia ainda é usada mais para o lado negativo hoje do que para o lado da propagação do bem. É uma ferramenta, né? Não é uma... Então, nós podemos ver que a tecnologia vai da índole da pessoa. Da mesma maneira que tem pessoas com boa índole, igual vocês, tem muitos companheiros nesse momento arquitetando matança usando a tecnologia. Ou seja, a tecnologia não passa de uma ferramenta. Exato. Não tem um lado, vamos dizer assim, ela não traz nada de moralmente. A revelação, ela teria que trazer alguma coisa que agregasse moralmente em direção ao caminho reto, vamos dizer assim, né? A tecnologia, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E porque a gente vive num planeta onde tem mais pessoas ainda ignorantes, que ainda não tem essa luz da verdade de Jesus, eu acabo utilizando essa ferramenta pro lado negativo, né? É, mas nós estamos vendo que hoje, através do Google, por exemplo, hoje tem os médicos da Google, tem o professor da Google, tem uma série de coisas que nós não tínhamos esse acesso como estamos tendo hoje, né? Temos. Que a gente observa que hoje o acesso à comunicação é muito grande, mas esse acesso parece-me que não está sendo assimilado pelas pessoas. Quer dizer, a gente vê que a maioria vê e simplesmente esquece, né? Isso daí, Rui, é para um programa só falando disso. Nosso tempo é curto, né? Tem hora para terminar. Mas nós vemos, por exemplo, que a tecnologia é abençoada. Mas, por exemplo, hoje as crianças não têm mais infância devido à tecnologia. Mas será que não tem? Não tem infância no sentido de contato. Tudo é virtual. Amizade é virtual. Mensagens é virtual. Namoro e até mesmo virtual, né? Namoro virtual. E até mesmo o relacionamento dos pais para com os filhos. Então a tecnologia, ela é a coisa mais abençoada que nós temos, como a medicina, a aviação, os automóveis, tudo que vem para nos ajudar é abençoado, mas vai do modo que nós empregamos. Mas né? Você não acha que nós estamos no estágio de aprimoramento? Quer dizer, hoje tem uma senhora que falou, olha, eu estou aqui trabalhando, mas estou vendo tudo que acontece com meu filho lá na creche. Então ela monitora o filho através da internet. Mas será que isso aí também não é uma coisa que vai passar? Olha, tecnologia, eu creio que ela é igual a medicina. Tem um começo, mas não tem um fim. Sim. Vai avançando, vai aprimorando. Hoje, por exemplo, tem no YouTube. Hoje vocês estão transmitindo a mensagem em 2, 3 canais ao mesmo tempo. Antigamente era só a rádio. Hoje não é mais a rádio, hoje é a rádio mais um aparato. Hoje nós vemos um celular pequeno ali nos filmando, levando a mensagem para o mundo inteiro. E acabou o programa, vai ficar ali, ó, para quem quiser assistir. Tá ali. Então a tecnologia, ela é muito... Ela é maravilhosa, é abençoada. Eu encontrei a moça, está dizendo, olha, hoje eu não perco mais o programa de vocês, porque eu faço minhas caminhadas aos domingos, e vai ouvindo meu celular, vou ouvindo o programa de vocês. Quantas pessoas que não é de São José e por algum motivo tiveram que sair daqui e gostavam e gostam do programa de vocês e que ouvem na cidade que estão morando atualmente. Então a tecnologia, Rui, não tenha dúvida. Ela é maravilhosa, abençoada, porém nem todos têm discernimento de utilizar ela para o engrandecimento intelectual, tirar material para o seu subsídio da reforma íntima. Então vai, a ferramenta é abençoada, mas vai do uso que nós damos a ela. É, vai depender de nós, né? É porque, inclusive, os ensinamentos de Jesus, você pode usar para o bem, pode usar para o mal. Depende de quem quer usar, né? Verdade. Quantas pessoas usam os ensinamentos de Jesus para praticar o mal? Exatamente. Certo? Para tirar proveito. Então, se aproveita, então influenciam as pessoas, enganam as pessoas, e tem uma série de coisas. Mas a gente vê que hoje os ensinamentos de Jesus estão ficando muito atuais. Sim. E, inclusive, nós estamos vendo a tecnologia usando os ensinamentos de Jesus. Né? Veio aqui as meninas do coaching aqui, né Jorge? Uhum. Poxa, que coisa bonita que ela pegar o coaching em cima dos evangelhos. Então, tá, nós estamos sentindo que está todo mundo despertando para a parte espiritual que os evangelhos nos ensinam com muita facilidade e de vários meios. Como a Bia, por exemplo, que está lá fazendo o curso com a gente, né? Ela praticamente ela divulga o evangelho através da psicologia e do trabalho que ela faz de coaching. É, eu também acho assim, Rui, concordo com você no sentido que tudo é questão de assentamento. É isso. Né? É, eu acho que chega uma hora que as coisas se assentam, tem que se assentar. Ou então a gente tem que retornar. Sim. Tem que falar, isso aqui não está servindo, tem que dar uma retornada. Porque qualquer movimento que aconteceu no mundo, ele é muito agitado no começo. Depois ele começa a se assentar se e as pessoas né? se colocar no lugar certo. E a gente vai chegar uma hora que fala, isso aí está fazendo mal, ao invés de estar fazendo bem. Vamos controlar? Né? Toda novidade é interessante, muito interessante. É, eu lembro quando veio... Surgiu a televisão, falaram, o rádio vai acabar. Uhum. E não acabou, né? Exatamente. A gente está com a rádio online aí no ar 24 horas e fazendo sucesso, né? É. Porque é interessante. E nem por todos conseguem conviver, mas tudo tem que ser equilibrado em todas as coisas na vida, né? E aí vai para frente. Jorge. Vamos lá para os nossos sorteados. Lembrando mais uma vez, pessoal, teremos... A palestra com a doutora Mônica Medeiros na próxima semana, no próximo sábado, lá no, na AME, Associação Maternal Espírita, a partir das 19h30, Espiritismo e Ufologia, e no domingo ela estará aqui conosco. E ela vai contar a história dela ter sido abduzida? Ela tem um chip lá no pescoço. E o chip no pescoço? Pergunta para ela. E a gente pede para ela identificar também, que ela, como ela tem essa intimidade com os extraterrestres, ela identifica aqui todo mundo quem é extraterrestre. E? Segundo ela, o Helder é extraterrestre mesmo, né? Então ela identifica. É. Tem gente que vê ela e sai some para poder não ser identificado. Né? Bom dia a todos, senão a gente fica enrolando demais aqui. Passa aqui para o Rodrigo fazer as despedidas. O André vai fazer para nós o encerramento também. Agradecer a participação de você, nosso ouvinte que entrou, participou com a gente. A quem a gente não conseguiu ler as perguntas, as respostas da Meire aqui do Jefa também. Agradecer a todo mundo que entrou, participou e convidar para baixar o nosso aplicativo lá no Android Vivência Espírita ou no quem tiver iPhone, é só baixar o iRádio. A gente não tem o aplicativo no iPhone, mas baixa lá o iRádio e procura por Vivência Espírita. E escutar os nossos programas reprises durante a semana. Também convidar vocês a todos para o próximo programa às 8 horas. Rui? Nós temos que agradecer ao Inácio, que está aí na máquina do som, né, fazendo esse programa maravilhoso. Agradecer a Graça, a Adriana, o Helder e o senhor José Vilar, que é o grande companheiro do André Luiz, que veio lá de... que é o seu avô. Exato. Querido, né? Que você trata como se fosse um grande amigo. É... E ele é realmente um grande amigo. Grande companheiro. Grande só para interromper aqui, Rui, desculpa, eu esqueci do pessoal do Paulo de Tarso, aniversariante, ó. José Antônio Castelo, dia 10. Dia 10 também, é Maria Lúcia da Silva, também hoje. E o dia 14, o Carlos Eduardo Santos também faz aniversário. Desculpe aí a nossa falha aqui. André, está com você, meu irmão. Muito obrigado pela presença. E você faz a prece de encerramento. E no final nós vamos colocar a música do Grupo Castelão também, do CD Novo Tempo, Lições de Chico. Que ó, eu sei que o André Luiz é uma pessoa que admira e gosta muito do Chico, que conheceu o Chico pessoalmente também. E embora tenha 26 anos, né? Exato. Mas esteve lá com o Chico quando era pequeno, com o pai dele. Então a gente vai colocar Lições de Chico aqui. Agradecemos pela oportunidade do programa, de participar, e convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos. Vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade da vida. Vamos pedindo neste momento para que possamos ter ânimo, força, coragem, para não esmorecermos mediante as lutas, as dificuldades da vida. Vamos lembrando de Deus sempre nos momentos de alegria, mas também nos momentos de luta, de dificuldade, de desânimo. Vamos nos agarrar aos ensinamentos de Jesus, que nos consola, que nos ampara, que nos protege. Vamos rogando aos benfeitores que trabalham neste programa para abençoar todos os radioouvintes, telespectadores que nos acompanham neste momento, não apenas da cidade de São José, não apenas do Vale do Paraíba, mas de todos os rincões do nosso abençoado Brasil. Desta maneira, e do mundo, e desta maneira, nós rogamos a Deus que nos ampare,